Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar e saudar cada uma de vocês que no sábado ensolarado está na cidade de Cubatão, realizando esse grande evento da região, da nossa macro região. E assim cumprimentar o presidente da macro aqui, o Emerson, da organização. Cumprimentar o Paulo Tito, que é presidente do DE aqui de Cubatão, e seu nome cumprimentar os presidentes dos partidos, os presidentes da nossa região que estão aqui presentes. Cumprimentar o nosso deputado estadual, Antônio Eduiz, da estadual. Cumprimentar a nossa sempre deputada e agora representando aqui Marta Suplicy. Digo ainda também os horários, falando bom dia, boa tarde, boa noite, buenos dias, porque estou 48 horas sem dormir, falando num fuso horário diferente. Quero cumprimentar as nossas companheiras vereadoras, vereadoras, aqui a Regina, a Olinda, não consigo enxergar aqui isso demais, mas cumprimentar todos os nossos companheiros parlamentares da região da Baixada Santista. Bom, pessoal, em 31 anos do Partido dos Trabalhadores, 31 anos, muitos que estão aqui estão nesta caminhada durante esses 31 anos. Em 31 anos, nós crescemos do ponto de vista do conhecimento, muitos de nós casamos, tivemos filhos, netos, fomos empregados, desempregados, perseguidos, maltratados, carimbados como esquerdistas, comunistas, levamos medo às famílias conservadoras. Em 31 anos do Partido dos Trabalhadores, nós podemos olhar e fazer uma reflexão quanto contribuímos para mudar uma sociedade do ponto de vista não apenas das prioridades para se construir um Brasil melhor e mais justo, mas o quanto contribuímos para mudar conceitos e valores da nossa sociedade. Quantas vezes eu cito o exemplo do companheiro João do Bernay, antigo militante aqui de Cubatão, que foi candidato, um dos primeiros candidatos para o Partido dos Trabalhadores, e eu lembro que tentava cursar engenharia, foi demitido do polo petroquímico, e não consegui emprego de jeito nenhum, porque era petista. Em 31 anos, nós temos colegas que passaram fome para que a gente conseguisse não desistir, caminhar na luta, e é preciso não esquecer essa história. Alguns hoje, a gente encontra companheiros que falam, ah, estou triste com isso, estou triste com aquilo, ah, mas não concordo com isso, não concordo com aquilo. É muito fácil olhar os defeitos. O grande desafio é enfrentar obstáculos e realizar. E é bom lembrar, olhar para trás e lembrar que em 31 anos de vida, para nós mulheres, o que aconteceu com as nossas mulheres na política? Para a Thelma e tantos outros, como a Marta Suplicy, que sofrem as mulheres do PT. Ganham a prefeitura, fazem um governo excelente, e depois são acumuladas durante décadas e décadas, não pelo governo brilhante que fizeram, mas pela sua condição de mulher que se atreveu a governar uma cidade, a administrar uma cidade, como é o caso das nossas companheiras. Isso também não podemos esquecer. Estou dizendo isso como mulher, como mãe, como vó, como professora, como cidadã de uma cidade com que nós governamos e que é uma cidade machista. É uma cidade construída para o capital, para o capitalismo, predominantemente de homens, que abriga o maior polo industrial da América Latina e que o Partido dos Trabalhadores ousou dizer que esta cidade machista seria governada por uma mulher. E este partido foi, é o Partido dos Trabalhadores. que tenhamos a dimensão do quanto somos um partido de quebrar paradigmas, partido da ousadia. Nós somos um partido que ousou inverter pautas da nossa sociedade, inverter pautas apontando nos nossos governos a prioridade humana, a prioridade social. É, esta inversão de pautas da inclusão social foi e é a marca do governo petista, do modo petista de governar. Para exemplificar, podemos pegar algumas administrações, a primeira administração de Diadema, a marca que é Diadema hoje, não só para o estado de São Paulo, mas para as políticas públicas do governo federal, para as políticas públicas do país, que diria ainda mais, essas políticas públicas a navegar pelo Atlântico e pelo Pacífico, tornando-se políticas públicas de muitos outros países. Diadema, São Paulo, a cidade de São Paulo, a cidade de Santos, com a companheira Thelma, companheiro Davi, a cidade de Porto Alegre, são cidades que iniciaram as políticas de inversão de pauta no nosso país. De lá para cá, essas experiências foram tomando uma dimensão grande, e o ápice dessa dimensão foi a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aglutinando políticas e experiências das administrações petistas no governo federal, disseminando essas políticas para a nação brasileira. E diríamos que são elas, uma delas é o Bolsa Família, que começou com a administração petista, mas socializar o conhecimento também é a marca do nosso governo petista. Nós entendemos que o conhecimento, ele pertence à humanidade, e nós temos toda a alegria e satisfação de socializar o conhecimento e as experiências que o Partido dos Trabalhadores construiu ao longo desses mais de 30 anos à frente de prefeituras, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, e o grande exemplo que marca a passagem do presidente Lula e agora da presidenta Dilma como os maiores governantes de uma nação, e que é respeitado. Eu acabei de chegar da Barcelona e falar para o Brasil, lá em Barcelona, que vivem, o pessoal vive a crise da macroeconomia, com crescimento baixo e de muito desemprego. O pessoal fala muito que o presidente Lula é o grande presidente do planeta, e isso lá na Barcelona. Bom, agora gostaria de falar um pouquinho da cidade de Ubatão, que o companheiro Eduíris falou um pouco. Em 2 anos de governo, que é preciso situar Ubatão. Que cidade é esta? É a cidade estratégica, na região estratégica desse novo mundo. A região, ela é fundamental do ponto de vista estratégico para este novo momento da exploração desta grande riqueza que é o pré-sal. E aí, todo mundo vem para a região, para os embates políticos, para Cubatão, para Santos, Praia Grande, Guarujá, São Vicente, Mongaguá, para todos os municípios da região da Baixada Santista. Mas, a despeito disso, nós queremos registrar aqui algumas coisas que é fundamental. Em 2 anos de governo nosso, Cubatão esteve 30 anos elegendo, colaborando com a eleição dos nossos deputados federais, estaduais, senadores, e uma cidade que sempre valorizou muito o Partido dos Trabalhadores. E até aí, a grande direita, ou os grandes capitalistas, nos incomodavam. Mas ganharmos a prefeitura, isso incomodou, e muito. 30 anos eles governaram. que ficaram no rodízio entre dois interventores políticos que depois de interventores eleitos democraticamente e permaneceram no poder por mais de 20 anos. Com a quebra deste rodízio, assumiu o governo anterior ao nosso, que ficou 8 anos governando com o mesmo grupo político dos interventores. Então, quem de fato quebra a história para apontar novas formas, destravando novos caminhos e construindo novas formas de fazer política, foi o Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Cubatão. Em 2 anos de governo, na verdade, 1 ano e meio de governo, nós triplicamos o número de vagas em creches do município de Cubatão. Com a dificuldade de construir creches, falava muito para a companheira Cristina, né? Das dificuldades que tínhamos de construir as creches na velocidade que precisávamos, no desejo que tínhamos, nós fizemos vários projetos. Um deles é o Bolsa Educação Infantil, que é o governo pagando para o aluno estudar numa escola particular. O Bolsa Creche, Então, vai nessa escola. Essa escola tem piscina, tem quadras e tem o aluno lá que não é capaz da vida estudando nesta escola com bolsa do governo municipal. É uma mudança significativa. Do outro lado da rua, tem um prédio igual a este, onde funciona o projeto Crescer, que é o aluno em período integral. Piscina, sauna, quadra de esportes, judô, karatê. O aluno estuda meio período, aluno do ensino fundamental, ele estuda meio período na escola, o transporte traz e ele vem complementar a sua jornada integral aqui do lado. São famílias, são crianças de famílias em que as mulheres trabalham como diarista, dona de casa, varrendo o chão da fábrica, e que seus filhos cuidados têm cuidado e acolhimento do poder público durante 24 horas. E não paramos por aqui, quando agora estamos reformando com investimento de 20 milhões de reais no maior centro de lazer de toda a região da Baixada Santista, que é o nosso Parque Meninas. Queria dizer que essa cidade rica foi a cidade roubada, lapidada, esturpeada. Cubatão foi isso, porque os recursos públicos não eram colocados à disposição da sua comunidade, da sua sociedade, para se melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essa foi a inversão de pauta que nós fizemos. O Parque Meninas tem 54 mil metros quadrados e lá nós não temos cinema na cidade, gente. Temos teatro. Mas o nosso Parque Meninas tem teatro, cinema, sala de arte, quadras, 2 quadras, cobertas, campo de futebol, superada, harmonizando a arquitetura moderna com a preservação do que foi no passado a primeira fábrica do município, a primeira fábrica de anilinas, ficava naquele local onde minha mãe trabalhava, como descendente de portugueses que aqui vieram plantar bananas, trabalhava sujando as mãos de tinta e desidratando com formol. Esta fábrica que era lá é hoje o nosso grande Parque Anilinas e nós, o nosso governo, entrega para Cubatão, para toda a região, um grande parque que será atração para todo o estado de São Paulo. É um presente, é um espaço extremamente divino de se conhecer. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade já podem passar lá e olhar. Eu chorei quando eu vi erguer aquele monumento, você passa lá e vê. Eu chorei de alegria de poder realizar o sonho de tantas e tantas pessoas que confiaram neste governo, que confiaram na nossa luta e na nossa história. E mais, Cubatão é abafado, é um vale. E o calor aqui é mais intenso. E nós queríamos, o professor, eu lembro, dando aula, suando, pingando, todas as salas de aula com splinter. funcionado em todas as nossas escolas. Agora eu continuo reclamando, viu, Valtinho? O pai outro dia contou para mim e falou: prefeito, o senhor tem um trabalho. Meu filho chega em casa e começa a danar e fala: ai, que horror, eu não vou voltar para a escola, porque há muitas aulas ali. Nossas escolas têm ar-condicionadas. Nossas escolas todas têm banheiro com portador de deficiência, masculino e feminino. E a molecadinha entra e fala lá, aparece o banheiro de shopping. A primeira quadra sintética, primeiro campo sintético para jogar futebol, é aqui, na Vila São José, numa parceria com a Transpetro, não tem nenhum na Baixada Santista, e é o novo governo que tá, já está em condução de cuidar da ordem de serviço, a primeiro campo de futebol de quadra sintética em Cubatão. Isso em 1,5 anos. E para encerrar, o companheiro está cobrando aqui, né, a gente fala mais, desculpe. O cartão do servidor cidadão, pessoal, o cartão do servidor cidadão é R$500 para os funcionários públicos. E não é um dinheiro que ele usa o cartão e vem descontado no boletim dele, não. Ele não tem essa preocupação, né? Depois o funcionário tem que ir de dado para sempre. É R$500. E se ele não usar naquele mês, ele pode no mês que tem 1.000. No outro mês ele tem 1.500. Isso fomentou o comércio da cidade. As portas do comércio estavam fechando, os comerciantes estavam indo embora. E agora eles abriram as suas portas. Outras lojas vieram para Cubatão e o comércio da Cubatão, só até o mês de março, já tinha 40 milhões na economia local, gerando emprego e qualidade de vida. Mas pensa que é fácil? Para ter o cartão de servidor cidadão, tem que contratar mão de obra local, tem que ser o primeiro emprego. Tem que dar um percentual de vagas para os deficientes e para as mulheres. E esse cartão é um sucesso. Pode vir o governo, sair o governo, vai sair. Eu tenho certeza que essa política é uma política que transcende qualquer outro governo. Ela fica e é uma marca que a gente registra na cidade de Cubatão. E finalizando agora, de fato, eu sei que tem a responsabilidade com o que em nível regional. E que muitas vezes eu gostaria de estar muito mais presente nas cidades do PT, dentro do PT, São Vicente, Santos, Praia Grande, Mongaguá, ou ajudando a construir Canhaém, ajudando a construir. Mas é muito difícil a gente conseguir compatibilizar isso. E eu sei que tem uma expectativa minha, muito especialmente, de estar mais presente. Mas eu vejo hoje os companheiros de outras cidades, outros municípios, levando os nossos projetos para os seus municípios e lá construindo a força petista, irradiando as políticas de Cubatão dos outros municípios. Eu venho agora de 3 meses, porque veio o tornozelo, rompi o tendão de Aquiles, fui numa cadeira de rodas, fui nas muletas, a muleta da bengala, agora estou andando de sapatinho baixo. E tem toda um momento da dinâmica política que nós não podemos nos dar a luxo de se afastar do governo em 2, 3 meses para recuperar a saúde e retornar. A gente tem que continuar na caminhada. Isso é uma responsabilidade nossa, organizar o partido regionalmente. E queria dizer a vocês, contem conosco, usem quando puderem a cidade de Cubatão, a prefeita de Cubatão, o governo de Cubatão, as políticas de Cubatão, assim como nós socializamos as políticas que emergiram da primeira administração petista, que foi na cidade de Santos. Obrigada e peço desculpas pelo excesso do tempo.